Todo o meu sofrimento suspira de ti. Tenho que caminhar, encontrar um novo seio, arrastar uma sina ao longo do rio. Fechar o meu ser, completar, existir. Desisto, conquisto mais um nada de perturbações e perturbarâncias. Conquisto mais um nada de perturbações e perturbarâncias. Mortificas-me sempre.